eu pedi, mamãe me dê, para me apresentar ao divino Senhor Deus. Eu pedi, mamãe me dê, para me apresentar ao divino Senhor Deus. Meu divino Senhor Deus, é Pai de todo amor, perdoai os vossos filhos neste mundo pecador. Meu divino Senhor Deus, é Pai de todo amor, perdoai os vossos filhos neste mundo. Cristo Redentor, Senhor do meu coração, defendei os vossos filhos neste mundo de ilusão. Jesus Cristo Redentor, Senhor do meu coração, defendei os vossos filhos neste mundo de ilusão. Eu cheguei nesta casa, eu entrei por esta porta. Eu cheguei nesta casa, eu entrei por esta porta. Eu venho dar os agradecimentos a quem rogou por minha avó. Eu venho dar os agradecimentos a quem rogou por minha avó. Eu estou dentro desta casa, aqui no meio deste salão. Eu estou dentro desta casa, aqui no meio deste salão. Estou alegre e satisfeito junto aqui com os meus irmãos. Estou alegre e satisfeito junto aqui com os meus irmãos. Me afazendo uma viagem a pensando em não voltar. Me afazendo uma viagem a pensando em não voltar. Os pedidos foram tantos, me mandaram eu voltar. Os pedidos foram ensinar os meus irmãos, aqueles que me escutar. Ensinar os meus irmãos, aqueles que me escutar.